Quero mandar um bom dia todo especial aí pra essa moçada bonita, essa que tá sempre sintonizada aqui na Rádio América, escutando aqui o compadre Wilson, né? Vamos lá, minha gente, vamos escutando que nós vai se indo embora, tomamos um café já ali, cafezinho dos bons, né? É, meus amigos, a nossa programação vai prosseguindo por aqui. Quero dedicar um dia todo especial, desejar um dia todo especial aí para todo esse povão bonito, sempre sintonizados com a gente aí, nos distritos de Uberlândia. Bom dia, Uberlândia! Bom dia, pessoal dos distritos de Araguari. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Gente da melhor qualidade. Um abração todo especial. Quero desejar a todos aí que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, hein? Hoje, sexta-feira, a previsão do tempo é assim, segundo o G1, tá aqui no G1 Triângulo. É sol, pancadas de chuva e trovoadas, 29 a máxima, 20 a mínima. Umidade relativa do ar em 61%. A previsão do tempo para a cidade de Uberlândia hoje. Bom dia, turma boa. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 14 de abril de 2023, o nosso abraço para Arcidália Espirandelli de Paula Carvalho, do bairro Aparecida, aniversariante de hoje. Também cumprimentamos Cícero Dourado da Silva, da Vila Marielza, José Martins Vieira, do Jardim Holanda, Maria Aparecida Zardini de Melo, do bairro Aparecida. Feliz aniversário, parabéns, muita saúde, muita paz. Muito obrigado pela existência de vocês, amigos da Rádio América. Com vocês, a gente é mais família. Rádio América. Sertão América. Os sucessos da música sertaneja. No começo do seu dia. Este meu corpo que vocês veem perambulando é minha sombra que hoje vale menos que nada. Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho que após os atos jogaram fora junto a uma estrada. Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde. O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade. Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me sem perguntar se eu viveria só de saudade. Morto por dentro, vivo por fora, uma fumaça. Eu sou agora, pois quem me vê hoje ignora. O homem forte que eu fui outrora. Desse seu luxo fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela. Não pude mais acompanhá-la em seus passeios e fiquei sendo um grande estorvo na vida dela. Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas, nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo. Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha, eu sou agora o grão de areia menor do mundo. Morto por dentro, vivo por fora, uma fumaça. Eu sou agora, pois quem me vê hoje ignora. São 6h57, vamos, né? Sexta-feira, minha gente, terminando mais um programa Sertamérica, terminando mais uma semana de trabalhos aí. E agradecendo a você que ficou com a gente aí até hoje, né? Eu quero aqui, já no finalzinho do programa, agradecer a todos vocês e pedir que vocês continuem sempre orando por nós todos, por mim, pelo Neilton, né? Gente, sexta-feira, segunda-feira, se Deus assim nos permitir, a gente tá de volta, 5h30 da manhã, aliás, 5 horas ainda da manhã, para comandarmos aqui a festa maior do seu rádio, tá muito bem? Bem, meus amigos, um abraço a todos, até segunda, turma boa! Que um dia eu comprei. Ao vê-la descer de um carro enfeitado, subir as escadas com tanta emoção, a igreja repleta de gente contente, um banco qualquer eu perdi a ilusão. O vestido bonito que nós escolhemos, o outro abraçando, marcando meu fim. No meu pensamento, um adeus pra você, saí pra não ver o momento do sim. A causa do pranto que hoje derramo é o fim da história que não suportei. Vestida de branco, casando com outro, no mesmo vestido que um dia eu comprei. Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Somos a Rádio América. Nossa missão é ser mais família com você. Nossa programação informa, diverte e, claro, promove a fé. Seguir este propósito só é possível graças aos amigos da Rádio América. São pessoas que nos fortalecem, nos encorajam a sermos, diariamente, uma companhia inspiradora. Sua adesão e sua fidelidade ao projeto Amigos da Rádio América faz toda a diferença. Juntos, podemos ser mais fortes na evangelização. Faça parte desta missão. Seja você também um amigo da Rádio América. Dizem que conversando a gente se entende, né? E conversando a gente faz muito mais e melhor. A Assembleia dialoga com todos para entender o que é preciso fazer para melhorar a vida dos mineiros. E tem independência para fazer acontecer. Sempre com responsabilidade. É assim que a Assembleia trabalha, com diálogo e independência. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. A Rádio da Família. Rádio da Família. Isaac Lacerda, vem aí. 7:03, bom dia. Você confere a partir de agora da América todas as informações, Uberlândia inteirinha, Minas Gerais e o Brasil. A partir de agora, informação, debate, opinião e prestação de serviços. Ouça agora, na Rádio América, programa Misak Lacerda. A cidade em pauta, a segurança, a política e a comunidade em destaque. Rádio América. Programa Misak Lacerda. Microfones abertos para você. Misak Lacerda.